aqui é Jesus, por entre os caminhos e ao seu redor uma multidão. E nos seus olhos era tanto brilho que contagiava quem ali estava. De repente uma mulher se aproxima, tem um coração cheio de fé, e tocou na vestidura do Mestre, pois sabia que ele pode curar. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. Não foi comum, pois foi um toque especial que aniquila todo mal. Senti. Revestido com tua graça, o teu poder.